Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta com mais um Bate-Papo Musical esta semana. E como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor da saudade. É bem verdade que nem tantas vezes só a saudade também. Eventualmente a gente toca coisas mais recentes. Mas nosso forte é vasculhar o fundo da gaveta, aquelas coisas perdidas, esquecidas na poeira da memória, e relembrar tantas coisas bonitas que passaram em nossas vidas, né? E a música, ela marca muito a vida das pessoas. Nosso programa hoje é repleto de coisas bonitas, tenho certeza disso, e esperando que traga para vocês essas lembranças de bons momentos. Continuaremos hoje no quadro Baú dos Reclames com o spot do Varig Natal. O Varig Natal, como eu tenho colocado durante esse mês inteiro, é aquela propaganda da Varig muito bem produzida, muito bonita, que vocês com certeza tiveram a oportunidade de ouvir e vão relembrar mais uma vez nesta semana. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E vamos abrir a parte musical do nosso encontro desta semana com uma das vozes lindíssimas da música popular brasileira, e voz que muito jovem hoje não conhece, Gilberto Alves. Vai cantar pra gente Algum Dia Te Direi, composição de Felisberto Martins e Cristóvão de Alencar. Desde a primeira vez em que te vi, mas eu não sei confessar tudo que sinto por ti. Algum dia eu direi que te amo com fervor e que não sei viver sem teu amor. Algum dia eu direi ao beijar os lábios teus, nunca mais tu fugirás dos braços meus, meu amor. Nesse dia me dirás, apertando a minha mão, é teu amor, só teu meu coração. Algum dia eu direi que te amo com fervor e que não sei viver sem teu amor. Algum dia eu direi ao beijar os lábios teus, nunca mais tu fugirás dos braços meus, meu amor. Nesse dia me dirás, apertando a minha mão, é teu amor, só teu meu coração. Ouvimos com Gilberto Alves Algum Dia Te Direi, composição

frase pra mim. Dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim. Sobre as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja. No seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abraça e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar. Tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente. Assim já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Falaremos para a vida. Vida pisa devagar, meu coração. Cuidado é frágil. Meu coração é convívio, como um beijo de novela. O bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. Este jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Ouvimos com Belchior, do Belchior, Coração Selvagem. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com para sugestões, críticas, comentários e pedidos musicais. Lembrando que a partir agora de janeiro estamos dando uma reformulada no programa e estaremos criando o quadro especial do mês. Você pode usar esse mesmo espaço, esse mesmo e-mail para sugerir o cantor, a cantora, o grupo musical que você quer ouvir aqui no nosso bate-papo musical. Se quiser também pode até sugerir alguma música que você queira ouvir desse cantor, desse grupo. papo@arquivossonoros.com. Na sequência vamos ouvir com Simone, Face a Face, de Sueli Costa e Cacaso. as trapaças da sorte, são as graças da paixão pra se combinar comigo. Tem que ter opinião. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo tem que ter bom coração. Morena, quando repenso no nosso sonho fagueiro, o céu estava tão denso, inverno tão passageiro. Uma certeza me nasce e abole todo meu zelo quando me vi face a face, fitava o meu pesadelo. Estava cego o apelo, estava solto o impasse, sofrendo nosso desvelo, perdendo no desenlace, no rolo feito novelo, até o fim do degelo, até que a morte me abrace. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo tem que ter bom coração. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo tem que ter opinião. Morena, quando relembro aquele céu escarlate, mal começava dezembro, já ia longe o combate. Uma lampada me bole, uma certeza me abate, a dor daquela zorra, perdendo no desempate, girando feito piorra, até que a mágoa escorra, até que a raiva desate. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo tem que ter opinião. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo tem que ter bom coração. De Sueli Costa e Cacasa ouvimos com Simone, relembrando fase boa da Simone, Face a Face. Na sequência vamos ouvir Ivan Lins, de um álbum muito, muito bonito do Ivan Lins. Eu gosto muito desse, um dos melhores do Ivan Lins, o Somos Todos Iguais Nessa Noite. Um fado, a composição do Ivan Lins e do Vitor Martins. Nenhuma esperança vista, nada virá do horizonte, não há haverá mais conquistas e nem quem as conte. Mulheres gastaram as contas do terço em salve rainhas, contando nos dedos os filhos que faltam nas vinhas. Pra enxugar tantos olhos, fizeram muitos moinhos, mas o vento foi pouco e os olhos do povo mancharam as vestes de vinho. Nenhuma esperança vista, não haverá mais conquista. Não navegar não é preciso, viver é preciso. Mas o vento foi pouco e os olhos do povo mancharam as vestes de vinho. Nenhuma esperança vista, não haverá mais conquista. Não navegar não é preciso, viver é preciso. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Ivan Lins, um fado, composição de Ivan Lins e do Vitor Martins. Gal Costa, Nem Eu, composição do Dorival Caymmi. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Amor acontece na vida. Estavas desprevenida e por acaso eu também. E como acaso é importante, querida, de nossas vidas a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu. Na vida estavas desprevenida e por acaso eu também. E como acaso é importante, querida, de nossas vidas a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu, fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu nem ninguém. Ouvimos com Gal Costa, Nem Eu, a composição do Dorival Caymmi. Wilson de Assis, Minha Rainha, composição Lourenço e Rita Ribeiro. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais. Olha, amor, dediquei a você minha vida inteirinha. Do meu sonho de amor fiz você a rainha. E você vem falando em separação. Ah, meu amor, olha, amor, antes que seja tarde o arrependimento. Eu não quero ouvir mil desculpas, lamento, porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais. Dediquei a você minha vida inteirinha. Do meu sonho de amor fiz você a rainha. E você vem falando em separação. Que seja tarde o arrependimento. Eu não quero ouvir mil desculpas, lamento, porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz. Ouvimos com Wilson de Assis, Minha Rainha, a composição de Lourenço e Rita Ribeiro. MPB4 agora vai trazer pra gente relembrar os grandes sucessos também, como eu falo, né, aquela coisa antiga que e a arte e a música e a literatura não tem idade, não tem tempo. Década de 30, composição do Noel Rosa e do Vadico, Feitio de Oração. Vamos ouvir na belíssima interpretação do MPB4. Noel Rosa e Vadico, ouvimos com o MPB4, Feitinho de Oração. Vamos ouvir agora o Peri Ribeiro, é outro que eu gosto muito da voz do Peri Ribeiro, da sensibilidade, da interpretação do Peri Ribeiro, cantando de Cristóvão Bastos e Chico Buarque, Todo Sentimento. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento e bota no corpo uma outra vez. Pretendo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Ouvimos com Peri Ribeiro Todo Sentimento, do Chico Buarque e do Cristóvão Bastos. Agora vamos ouvir um dos conjuntos também de muito sucesso na época da Jovem Guarda, nos 60, o Golden Boys, que vai cantar pra gente Erva Venenosa, uma versão de Rossini Pinto. E olha que como tem gente venenosa. Que fotografia da sociedade. Recalcada, alegria alheia incomoda. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel e longe não é feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não lhe toque. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, se coça como louca, rasgada tem a boca. Parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo mundo, não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o Golden Boys a versão de Rossini Pinto, Erva Venenosa. Agora vamos ouvir com o Tom e Dito, uma dupla dos anos 70. Como foi ali? Eu sempre falo, né? Antônio Carlos Jocafi e outras tantas. Vamos ouvir então com eles. A composição é deles, Tamanco Malandrinho. Vista sua mortalha azul turquesa, mais bonita que a beleza, mais humana que o perdão. Calce seu tamanco malandrinho, pintado de azul marinho, que é a cor da solidão. Transe, carnaval são só 3 dias de cachaça e de folia, de alegria e emoção. Chore quando chega terça-feira, peito estoura de saudade, estraçalha o coração. Eu quero ver, eu quero ver. Transe, carnaval são só 3 dias de cachaça e de folia, de alegria e emoção. Chore quando chega terça-feira, peito estoura de saudade, dilacera o coração. Eu quero ver, eu quero ver. Do Tom e Dito, ouvimos com Tom e Dito, Tamanco Malandrinha. Lembrando que a sua participação, para sugestões, críticas, comentários ao programa Pedidos Musicais, é pelo papo@arquivosonoros.com. Elisete Cardoso Adivina, Canção da Manhã Feliz. Composição, Luiz Reis e Haroldo Barbosa. Luminosa manhã, por que tanta luz? Dá-me um pouco de céu, mas não tanto azul. Dá-me um pouco de festa, não esta, que é demais pro meu anseio. Ele veio manhã, você sabe, ele veio. Despertou-me chorando e até me beijou. Eu abri a janela e este sol entrou. sem desejos, estes festejos, esta emoção luminosa manhã, tanto azul. Tanta luz é demais pro meu coração. Ouvimos na lindíssima doce interpretação da Divina, Izete Cardoso, Canção da Manhã Feliz, de Luiz Reis e Haroldo Barbosa. Thalma de Freitas, uma cantora nova, muito, canta muito, e pena também que não, exatamente por isso talvez, não faça tanto sucesso. Tranquilo. Composição, Maurício Pereira. Não vou me preocupar. Maurício Pereira, ouvimos com Talma de Freitas, Tranquilo. Chegando agora na reta final do nosso encontro de hoje, vamos fechar com chave de ouro. Mais uma vez, fechando nosso programa sempre com chave de ouro. Guilherme Arantes, do Guilherme Arantes, Êxtase. Te amar. Eu nem assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, esperando que tenha sido tão bom para você ouvir quanto foi para eu fazer, tão prazeroso para fazer, para ouvir. E lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Vamos ficar na companhia do Baú dos Reclames, relembrando mais uma vez o spot da Varig Natal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Baú dos Reclames. Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Adeus, estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Pai, é. Bye! Bye! Aham!